Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Shmups, mais conhecido, né, popularmente como os Jogos de Navinha. Mas antes que eu faça a introdução deste episódio de hoje, eu gostaria primeiro de dizer para vocês que estava muito empolgado, né, pelo retorno dessa segunda temporada. Estava aqui contando os dias para voltar das férias e tô feliz por estar gravando aqui novamente essas introduções, que é uma forma que eu encontrei não só de atualizar os novos ouvintes, né, ele vai saber o que é que se passou com a gravação do episódio, mas também como uma forma de manter contato com os ouvintes antigos. Então, foi assim que surgiu essa ideia de criar as introduções aí para o podcast Som do Cartucho, que elas irão perdurar, né, até o episódio 40. Ou seja, vocês só vão realmente ouvir um episódio completo, né? Será mesmo? A partir da quinta temporada, quem sabe? Eu não encontro aí uma forma de burlar isso aí. Mas enfim, eu queria dizer a vocês que essa temporada, essa segunda temporada do Som do Cartucho, ela está sensacional. Assim, é um episódio melhor do que o outro, assim, na sequência, é incrível. Uma das melhores fases, assim, do Som do Cartucho, né? Isso bem no início ainda. Só pra citar pra vocês, a gente vai ter, né, 10 episódios nessa segunda temporada, diferente da primeira, que teve 11, porque a primeira teve aquela introdução, né? Então, contou como episódio zero. A partir de agora vai ser 10 temporadas até chegar à quinta, né? A partir da quinta que eu vou mudar esse modelo aí, colocando um pouco mais de episódios. Mas olha só o que vai rolar nessa temporada de hoje, não, nessa segunda temporada. A gente vai ter um episódio de jogos de corrida que rolou uma treta lá na época, lá no blog, que foi uma bagunça, a galera brigando lá pra saber qual era a melhor trilha sonora, se era de Top Gear 1 ou se era do Top Gear 2. Foi uma confusão, foi muito bacana, rolou uma enquete lá, o pessoal votou. Não vai ter enquete dessa vez, mas você pode deixar lá seu comentário dizendo qual é, né, a melhor trilha sonora aí, se foi do Top Gear 1 ou do Top Gear 2. A gente vai ter o episódio lá de Florestas, que tá sensacional esse. O de Robôs e Ciborgues, que eu já havia mencionado na temporada anterior, vai rolar uma entrevista e a participação do Ítalo Chianca, lá da revista Jogo Velho. Isso já em final aí de temporada, e eu vou encerrar. Não estamos no mês de maio, mas eu vou fazer essa homenagem aí novamente às mulheres, porque sempre é época de homenagear elas, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essa temporada aí. Voltando à base, né? Esse episódio, Shmups, ele foi publicado originalmente no dia 12 de dezembro de 2017 e o objetivo que eu tive, né, em trazer esse episódio para vocês foi trazer os jogos de navinha, exclusivamente aqueles de nave, né? Porque o universo de Shmups ele é muito abrangente e eu não inseri nesse episódio aqueles jogos que são assim um pouco mais excêntricos, né? Como é o Gnog, aquele Wings of War, né, do Mega Drive, o próprio Insector X, que eu já tratei no segundo episódio, né, da primeira temporada do Som do Cartucho. Aquele Biohazard Battle também, né, que o cara joga com naves orgânicas, assim, uma coisa bem louca. E também tirei de fora aqueles Cure Maps e jogos como Poké Rock, nesse estilo assim, entre outros, né? Então hoje a gente vai ouvir somente música de jogo de navinha, e diga a você, esse episódio ele está pé na porta, tapa na cara, porque já começa arrasando de cara. Com relação às músicas que valem a pena citar neste episódio, todas, porque elas são todas elas excelentes. Ela abre, o episódio já abre, como eu falei para vocês aí, pé na porta, tapa na cara. Mas como eu sou uma pessoa justa, eu procurei balancear citando apenas algumas. Então, as músicas que valem a pena citar neste episódio são as músicas do jogo Vapor Trail, né, para o Mega Drive. Um jogo de avião, é muito bacana, a trilha sonora dele é sensacional, com a música Vapor Trail, né, como eu já falei aí, para o Mega Drive. A contrapartida dele é o Super Aleste, né? Um jogo lançado aí na época para o Super Famicom, com a música Delta Highway. O Super Aleste é um jogo que, né, tem mangás dele lá no Japão, animes, ovas, na verdade, dele também. Excelente animação, o jogo também é muito bacana, bem frenético, bem bonitão, e vale a pena dar uma conferida. E não poderia deixar de faltar aqui, né, digamos assim, a cereja do bolo, porque é um shmup bem, digamos assim, eu não vou dizer que é à frente do seu tempo, porque Star Fox já existia nesse mesmo padrão, mas que ele chamou bastante atenção justamente por conta de trazer esses gráficos poligonais, que foi o Seal Feed, né, para o Sega CD, com a música Scramble. Tá uma delícia. Vocês não podem perder esse episódio. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde encontrar, né? Estamos lá no Twitter com @osomdocartucho. Vocês podem também mandar e-mail para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueçam também de assinar o podcast. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo os episódios pelo próprio site, o que é legal, né? Mas também, se puder assinar, ajuda por conta da avaliação lá do iTunes, que estou aqui de parabéns, né? Aleluia! Faz 4 meses aí que o Som do Cartucho está lá na área de novos e recomendados da iTunes, então mostra que o pessoal realmente está assinando e avaliando, e eu agradeço a vocês de todo o coração. Então vai lá, assina, se possível também avalia, né? No iTunes, se você tem iPhone, avalia pelo próprio telefone. Se você não tem o iPhone, você pode baixar aí para o seu Windows o aplicativo, né, da iTunes, e lá faz a avaliação. Aproveita e faz a avaliação também dos podcasts que você geralmente acompanha. O site tem lá também o somdocartucho.blogspot.com. Lá você tem a área de comentários, né, para você fazer a discussão, a gente interagir, é um espaço de vocês. E não esquecendo também que o podcast é atualizado toda terça-feira. Ele está aí no seu nos melhores agregadores de podcast que existe, inclusive aí no Spotify e também na plataforma Megafono. Ok, então, próximo episódio do Som do Cartucho, episódio número 2 da segunda temporada, vai ser sobre jogos de corrida, que é onde vai rolar essa treta aí. Eu quero ver o circo pegar fogo. É isso então, galera. Forte abraço para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Até lá, um forte abraço novamente. E falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 11 do podcast O Som do Cartucho. E nessa semana eu trago para vocês o tema shmups, ou jogos de navinha, né? Como ficou popularmente conhecido. E eu preciso dizer a vocês que por pouco esse episódio não sai, porque eu tive uma bronca no sábado. Eu tava preparando a playlist para esse episódio. E eu, sem querer, bicho, fechei o aplicativo sem ter salvado a playlist. Putz, que raiva, eu passei 1 hora e meia preparando, separando as músicas pra fazer uma cagada dessa no final das contas. Aí me deu aquele bode, eu disse, puta merda, vou parar por aqui, vou fazer mais isso não. E quando foi no domingo, aí eu fui tomado, né, por aquele cansaço da semana. Me preparei até para gravar, mas findou que no final das contas eu não consegui. Eu só consegui separar novamente uma playlist. Dessa vez uma playlist enorme. Eu consegui separar 41 faixas, né? E tem música aí para 3 episódios. E eu tô falando isso porque a playlist que eu preparei para vocês hoje dos shmups, eu tive cuidado de separar em categorias, né? Como sempre, tem esse meu toque aí de querer organizar tudo, separar tudo com categorias. E aí eu separei da seguinte maneira. Essa playlist de hoje e a que vai suceder dela, né? Ela foi separada da seguinte maneira. Hoje a gente vai tratar dos shmups somente com naves, com aviãozinhos, naves espaciais e etc. Por quê? Porque existem shmups que não, digamos assim, se encerra nessa fórmula, né, de navinha, né? Shmups de navinha. Existem vários tipos de shmups. Existem os cute ups, que são aqueles shmups fofinhos, bonitinhos, com personagens engraçadinhos, né? Existem os shmups com protagonistas mesmo, né? Eu digo pessoas que estão atirando ou mandando bala, tanto seja side-scrolling como ou horizontal como vertical. E existem aqueles shmups que são meio loucos, entendeu? Que não se encaixam em nenhum nem outro, é totalmente aloprado. Então, assim, como existem essas diferentes formas de apresentar os shmups, eu resolvi trazer para vocês hoje os que estão relacionados às naves. Então, todos os jogos que eu vou falar aqui hoje, né, das músicas dos jogos que eu vou falar aqui hoje, tem relação com shmups de navinha. Então a gente vai abrir hoje o episódio do Som do Cartucho com o clássico Veritex do Sega Mega Drive, né? Pelo mestre Hitoshi Sakimoto. Esse cara é sensacional. Eu vou trazer ainda muito mais coisa sobre ele daqui pra frente. E a música do Veritex é o Ato 1. O nome dela se chama The Void of Space. Então sente o drama e vamos agora viajar comigo ao infinito e além no mundo dos shmups. Vamos lá então. We'll be right back. Sensacional. Quem diria, né, que o Mega Drive é capaz de fazer uma potência dessa toda. Então ficamos aí com a música Act 1, The Void of Space, por Hitoshi Sakimoto, para o jogo Veritex do Mega Drive. É, o Sakimoto, ele é tão clássico quanto o Koshiro, né? É um cara também que curte programar, fazia jogos já desde a adolescência dele. E não é de se espantar que o cara consiga fazer algo nesse naipe aí, né? E ao que tudo indica, ele... Como é que se diz? Assim como o Koshiro, né? Criou lá um drive de som lá para poder tocar as músicas dele, fazer as músicas do jeito que ele queria. O Sakimoto também ia nessa mesma pegada, né? Ele criou... Esse jogo provavelmente deve ter sido criado no drive de som que ele fez lá na época, que era o Terpsichorean, entendeu? Que era focado nesse lance aí de armazenar instrumentos, assim como o Koshiro tinha, né? Assim, só saber usar o chip FM não garantia que sabia que o som iria sair com a qualidade do máximo. O lance todo era você implementar no chip FM novos sons que você pudesse trazer, né? E aí a gente viu esse exemplo belíssimo aí nessa música aí, The Void of Space, pelo Hitoshi Sakimoto. Na sequência, vamos para o clássico Gradius 3 do Super Nintendo, esse clássico que reverenciou com maestria as suas versões anteriores aí do Nintendinho. Então vamos ficar com a música In the Wind, por Kazuki Muraoka, Kazuhiko Ehara, que para quem não lembra, ele é o mesmo de lá do compositor das músicas do Goemon, né? Gambare Goemon, o The Legend of the Mystical Ninja, que eu já falei aí no podcast aí sobre ele. Então, Kazuki Muraoka, Kazuhiko Ehara, Harumi Ueko, né, parceiro do Kazuhiko, e o Yuki Morimoto. Então vamos para a música In the Wind, do jogo Gradius 3, para o Super Nintendo. Vamos lá então. Muito bom. Ficamos então com a música In the Wind para o jogo Gradius 3 do Super Nintendo, pela equipe aí Kazuki Muraoka, Kazuhiko Ehara, Harumi Ueko e Yuki Morimoto. Gradius se tornou um clássico porque ele trouxe uma mecânica totalmente diferenciada, né, para os jogos de navinha. A gente sabe que, de uma certa forma, O grande clássico shmup foi o Space Invaders, né? Mas quem revolucionou o gênero mesmo foi o R-Type, por conta daquele orbe que ele tinha, né? Que não só se via para defender a nave, mas também para atacar, né, os inimigos. Era uma esfera, aquela esfera de força que era uma esfera de ataque e defesa. E tinha aquelas habilidades lá de você mudar as armas com ela. Então, o que Gradius fez de diferente foi dá ao jogador a possibilidade de você ter já à disposição, no seu arsenal de armas, todas as armas que você poderia ter. E você ia trocando as armas de acordo com a necessidade naquela fase, né? De acordo com a estratégia que você teria que fazer para poder passar dali. E essa é a grande sacada do Gradius. E, digamos assim, ele meio que orientou os próximos shmups nesse estilo de você saber utilizar bem, né? R-Type já fez isso, como eu falei antes, mas ele trouxe esse incremento. E desde então, né, tanto o R-Type como o Gradius nortearam essa coisa dos shmups, de você saber utilizar bem as armas no ambiente em que você está localizado, né? O lance da estratégia no shmups. Na sequência, vamos para o clássico Air Buster, ou Aero Blasters, que saiu tanto para o Mega Drive como o TurboGrafx 16. Esse jogo é sensacional, é um shmup horizontal. Eu joguei ele e consegui terminar, né, na apelação, claro, com save state, porque eu sou péssimo em joguinhos de nave. É demais pro meu cérebro ter que fazer todos aqueles desvios, aquelas coisas sem perder uma vida. Quem consegue, bicho, parabéns. Você realmente tá de parabéns. É algo excepcional. Você precisa ter muita velocidade e muita tensão, né, pra não morrer. O Aero Blasters tem muito disso, tem umas fases bem apelativas. A segunda fase, então, você não destrói inimigos, mas você tem que passar por uns tubos lá, uns lugares assim bem estreitos, na velocidade absurda. Ali é quando você vê o efeito Blast Process, né, do Mega Drive a toda, com um joguinho de nave. Então vamos com a música Seaside Front, a primeira fase do jogo Aero Blasters ou Air Busters, pelo Tatsuya Watanabe para o Mega Drive. Show de bola. O legal dos shmups é que você não tem como ficar empolgado, porque todas as músicas são baseadas ou no techno ou no rock. E deixa você antenado, que é justamente para você acompanhar o ritmo do jogo, né? Tem que ser assim, você tem que estar eletrizado para poder jogar um shmup, porque só dessa forma você vai ficar atento à saraivara de balas que você vai levar aí ao longo do caminho. E o que chama mais atenção nessa música aí, do Tatsuya Watanabe, a Seaside Front, tá? A primeira fase do jogo Idle Blasters, é esse baixo aloprado que ele tem aí no fundo, velho. É uma coisa absurda. Eu não consigo não prestar atenção a ele. Vê só. Que coisa linda, velho. Então ficamos aí com a música Seaside Front, né, para o jogo Aero Blasters, para o Mega Drive, por Tatsuya Watanabe. Na sequência, vamos enfrentar as máquinas, que são metade máquinas e metade animais, no jogo Biometal, para o Super Nintendo, com a música Fight to the End, por Yoshio Nagashima. Vamos lá então. Essa aí, como eu falei, bem tecno, né? Ou rock, ou tecno, ou a mistura dos dois. Então ficamos aí com a música Fight to the End, para o jogo Biometal do Super Nintendo, por Yoshio Nagashima. E, na sequência, vamos para o clássico do Sega CD, Sylphid. Putz, véio, eu me lembro desse jogo porque na época que ele chegou aqui no Brasil, Star Fox estava fazendo a cabeça de todo mundo, deixando todo mundo enlouquecido com aqueles gráficos poligonais que o Super Nintendo trouxe. E o que o Sylphid fez foi, digamos assim, trazer gráficos poligonais também, né? Mostrar que o Mega Drive era capaz de fazer aquilo, mesmo, quer dizer, em conjunto lá com o seu Sega CD, e que poderia produzir algo, né, à altura do Star Fox, que foi lançado para o Super Nintendo. E assim, o Sylphid, aparentemente, ele é um shmup on rails, que chama, né? Que é aquela coisa, você fica naquela linha, assim. Ele é toda hora, o jogo todo ele é vertical, mas a impressão que dá é que você é como se você estivesse jogando aquele Panzer Dragoon, né? Que ele tá sempre limitado ali naquele espaço, ele não pode fazer muita coisa, não. Então, na época que eles lançou aqui, que chegou aqui, eu peguei ele emprestado com um colega. Eu tive a oportunidade de ter um Sega CD e eu fiquei alucinado com o Sylphid, principalmente por conta dessa música aqui, ó, Scramble. sensacional. Como não se empolgar com um jogo, né, com uma trilha sonora dessa? Você sai querendo galopar por aí. Então ficamos com a música Scramble para o jogo Sylphid, para o Sega CD. O artista desconhecido, porque ficou pela empresa, ou pelos compositores lá da Mecano Associates. Então não tem alguém específico para poder acreditar o nome da música. Na sequência, vamos para outro clássico, dessa vez do Super Nintendo. Um talvez que tenha sido tão revolucionário quanto foi Gradius e R-Type. Mas esse aí muito mais por uma questão gráfica do que, digamos assim, de jogabilidade. Lógico que a jogabilidade dele foi nova, foi inovadora, né? Konami, se tratando de Konami, ela tinha que fazer algo diferente. O próximo jogo da lista é o Axel A, né? O clássico shmup. E o que o Axel A trouxe graficamente, né, para o Super Nintendo na época, foi que ele usou e abusou do efeito Mode 7. Né? Eu falo sobre ele um pouquinho lá no episódio do Pilot Wings, que também, né, do Super Nintendo, que se viu para panfletagem, né, do que o Super Nintendo era capaz de fazer. Então vamos com a música Cosmos, por Toru Kudou, para o jogo Axel A do Super Nintendo. Vamos lá então. Cosmos, ficamos então com ela aí, do jogo Axel A para o Super Nintendo, pelo compositor Taro Kudou. Eu tava falando sobre o Axel A, né, além do lance do efeito Mode 7, que ele usou bastante nesse jogo, né, e os gráficos desse jogo também eram sensacionais. Até hoje, quem joga se espanta de ver a qualidade gráfica dele. Axel A tem uma trilha sonora muito bacana. O gameplay dele também é bem, bem diferente, porque ele é um shmup que funciona tanto horizontal como verticalmente. Horizontalmente, é aquele padrão tipo R-Type, né? E verticalmente ele usa e abusa dos efeitos lá do Mode 7 com chefes bem bolados, grandões. É uma experiência visual incrível. E além dessa inovação gráfica que o Axelay trouxe, ele também traz a jogabilidade dele diferenciada dos clássicos shmups, como eu já citei aí, o Gradius e o R-Type, e até o Aero Blasters também, né, que tinha esse lance da opção de você pegar armas, né, porque todo shmup funciona dessa forma, né, aqueles power-ups vão aparecendo e você vai pegando. Ao contrário do Axelay, a forma como você faz o upgrade nas armas é passando de fase, né? Você aumenta de nível e melhora as suas armas. E você, se eu não me engano, você tem o tiro padrão, o tiro especial e as bombas. Sempre assim, ao longo do jogo. E à medida que você vai fazendo mais pontos e você vai avançando no jogo, o seu arsenal, né, vai ficando mais forte também. O que é bem bacana e diferente. Então ficamos com a música Cosmos, para o jogo Axelay, por Taro Kudou, um jogo do Super Nintendo, né? Na sequência, voltamos para o Mega Drive com o clássico Vapor Trail, por Hiroaki Yoshida, para o jogo, com a música, né, Vapor Trail, para o Mega Drive. Vamos lá, então, escutar essa delícia aí, mais outra pérola aí do Mega Drive. Sensacional. Bicho, eu não tô querendo enviesar ninguém aqui com a minha opinião não, viu? Mas eu preciso confessar que eu, André, prefiro muito mais as músicas dos jogos da SEGA, dos shmups da SEGA, do que os do Super Nintendo. A gente sabe que o Super Nintendo tem uma qualidade sonora bacana e tudo, Mas, bicho, o cabo quando sabe usar um chip FM, você tem uma coisa maravilhosa como essa daí em Vaportrail que a gente acabou de ouvir, né? Então ficamos com a música Vaportrail, do jogo Vaportrail, por Hiroaki Yoshida, para o Mega Drive. Vaportrail é um jogo que lembra um pouco aquele jogo que saiu para o Super Nintendo e que a origem dele se deu do Neo Geo, que foi o Sonic Wings, né? Ou Aero Fighters. A diferença é que você não tem aquele mundo de personagens para você selecionar, né? Ficam aquelas, as naves são fixas ali, só aquelas. E a coisa é muito mais focada na história do que em personagens. Na sequência, vamos para um clássico aí do Super Nintendo, lançado aí pela Capcom, o UN Squadron. Esse jogo aí é bem versátil, você joga com diferentes aeronaves, é bem bacana. A música é The Canyon, por Mari Yamaguchi, para o jogo UN Squadron. Vamos lá então. Show de bola. Ficamos então com a música The Canyon, para o jogo UN Squadron, por Mari Yamaguchi. Essa música aí do UN Squadron, especificamente essa The Canyon, ela tem uma pegada muito Mega Man, né? Lembra muito a série Mega Man X. Essa guitarra que eu tô falando, isso aqui, ó. Lembra bastante mesmo. E talvez vocês não saibam, mas a Mari Yamaguchi, ela trabalhou com jogos da série Mega Man, mas não da série X. Ela trabalhou no Mega Man 5, do Nintendinho, e no Mega Man 10, que saiu mais tarde no Virtual Console da Nintendo. E acho que também para o PlayStation 3, se eu não estou enganado. E o Xbox também, se eu não estou enganado. Então tem essa pegada assim, bem Mega Man, essa marca da Capcom, né? Você, quando ouve uma música da Capcom, na hora você sabe de quem se trata, né? E sem falar também que a Mari, ela fez as músicas do jogo Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. Então fica aí a dica para essa excelente compositora. The Canyon, por Mari Yamaguchi, para o jogo UN Squadron. Na sequência, vamos para outro clássico. Esse, velho, é de pirar o cabeção, que é Gaiares, para o Mega Drive. Gaiares que, hoje em dia, quem encontra ele, encontra por preços exorbitantes. Esse jogo é caríssimo, hoje em dia, de encontrar. É realmente um item de colecionador muito valioso. O Gaiares, ele é clássico do início ao fim. Primeiro que ele é da Telenet, A Telenet, para quem não sabe, foi a mesma que fez os jogos da série Valis, principalmente o Valis 3 do Mega Drive. E a trilha sonora de Gaiares é absurda, de cabo a rabo. E tem outra coisa a acrescentar no jogo é que ele tem uma jogabilidade completamente diferente de tudo que já foi lançado para shmups aí fora. O grande lance de Gaiares é que você usa uma acho que é TOS o nome da arma que você usa, que é como se fosse aquela esfera de força do R-Type, que o jogo não tem power-ups, você só tem esse TOS, que serve também para ataque e defesa como R-Type, mas a grande diferença é que você suga a energia do inimigo e converte ela em arma, entende? Então são 18 tipos de armas que você consegue desenvolver em diferentes níveis, né? Para fazer o gameplay do Gaiares e fazer as suas estratégias também. Sensacional! As cutscenes dele em anime, puta merda, aquilo explodiu cabeças na época. Eu fiquei abestalhado quando eu vi Valis 3. Quando eu vi Gaiares, eu fiquei louco. Beleza? Então vamos para a música Mission 1, por Shinobu Ogawa, para o jogo Gaiares do Mega Drive. Show de bola, muito bacana. Gaiares, ele pega, né, apesar de ser um shmup, ele pega muitos elementos da série Valis, tanto graficamente quanto sonoramente. Até porque o Shinobu Ogawa, ele trabalhou no primeiro Valis que foi lançado para o Mega Drive. Então ficamos com a música Mission 1 do jogo Gaiares por Shinobu Ogawa. E o legal do Gaiares, só um pequeno detalhe, é que o jogo, ele não só é inovador no gameplay dele, mas como também ele é muito focado na história. Ele tem prefácios, histórias antes de começar a fase, bem estilo Valis mesmo, que você é um shmup que tem cara de jogo de plataforma. Você se envolve tanto com a história que não tem como você não se empolgar com o jogo. E a palavra Gaiares, ela é a fusão De duas palavras, que é de Gaia, né, que é a deusa, a mãe da terra, com como é que tá o nome? A abreviação de Rescue, no caso, Res, né? Então é Gaia Res, que seria a salvação por Gaia, que basicamente a história do jogo é sobre isso. É, o planeta Terra está passando, acho que é no ano 3000, ou é 4000, e o planeta está detonado no lixo, bem Capitão Planeta mesmo, né? Só que assim, tipo, a milésima potência. E aí, cheio de lixo, muita poluição, e tem aí uns alienígenas aí que querem cultivar armas de destruição em massa através do lixo que está sendo produzido na Terra. E aí Gaia intercede, né, pelo planeta Terra, dizendo a seguinte coisa: vai vir uma invasão alienígena aí que quer transformar o lixo em armas de destruição em massa. Então ela diz o seguinte para os habitantes da Terra: só tem duas opções. Se vocês não derrotarem esse império alienígena aí que está querendo fazer isso, a gente vai transformar o Sol numa supernova e vai acabar com a porra toda. Vai explodir Terra, vai explodir império alienígena, vai explodir tudo. Só que em compensação, né, se os terráqueos conseguirem derrotar os alienígenas, ela vai garantir que o planeta, né, volte ao que era antes, com todo o seu esplendor de verde, não sei o quê, só para o ser humano foder de novo no final das contas. Mas aí a história é essa, e fica esse plot aí com várias detalhes, né, da história do jogo, que você vai acompanhando ao longo dele. Show de bola mesmo. Então ficamos aí com a música Mission One, por Shinobu Ogawa, do jogo Gaiares. E na sequência vamos para outro clássico que participou muito, né, de mangás lá no Japão, que era a série Aleste, também aí de navinha, com a música Delta Highway, por Keiji Takeuchi, Akiyoshi Nagao e Katsumi Tanaka, para o jogo Super Aleste do Super Nintendo. Vamos lá então. Genial, velho, genial. Tecno aí de primeira qualidade do jogo Super Aleste, com a música Delta Highway, por Keiji Takeuchi, Akiyoshi Nagao e Katsumi Tanaka. Super Aleste também é um jogo que é bem focado na história, né? Quem curte shmups com historinhas, como Gaiares, vai amar Super Aleste, porque ele é um verdadeiro clássico lançada aí para o Super Nintendo. Na sequência, outro monstro, dessa vez para o Mega Drive, o clássico Glay Lancer. Vamos ficar com a música aí, Huge Battleship, a música que compreende a terceira história e a quinta fase desse jogo aí magnífico pro Mega Drive, por Masanori Rikichi, Noriyuki Wadari, Yoshiaki Kubotera e Isao Mizoguchi. Vamos lá então. Caramba, genial, que música maravilhosa, muito linda mesmo. Então ficamos com a música Huge Battleship, a música que compreende a terceira história e a quinta fase do jogo Glayhawk, ou Glaylancer, que o nome do jogo completo é Advanced Buster Hawk Glaylancer, cheio de animações, com músicas sensacionais. Quem gosta de shooter nesse naipe, né, os shmups, é um prato cheio. Na sequência, não poderia deixar de faltar aqui o clássico dos clássicos do Mega Drive, né? Talvez o mais popular deles, que foi Thunder Force, né? Para o Sega Genesis, Sega Mega Drive, o Thunder Force 3, o Thunder Force 3, o que conseguiu, assim, dar uma cara à franquia. Ela ficou, pra mim, dos quatro, ele é a versão mais polida que tem. E a versão, assim, que, digamos assim, seja mais jogável. Porque o nível de dificuldade dele não é absurdo. É bem honesto pra você jogar. E ele tem aquele lance de você selecionar a fase que você quer começar. É algo semelhante ao que Star Fox apresentou depois. Então, Thunder Force já trazia isso pra gente. Você tinha... já via lá as fases, né? A fase do gelo, a fase das matas, no ar, enfim. Muito, muito bacana mesmo. Um conceito bem inspirado em R-Type, só que conseguiu modernizar, né, a coisa, o shmup. Então vamos com a música Venus Fire, a música da segunda fase, por Toshiharu Yamanishi, para o jogo Thunder Force 3. Mas antes, ficamos aí, né, com os compositores Masanori Rikichi, Noriyuki Wadari, Yoshiaki Kubutera e Isao Mizoguchi. Vamos para Venus Fire agora por Toshiharu Yamanishi para o jogo Thunder Force 3 do Mega Drive. Se liga aí. Venus Fire para o jogo Thunder Force 3 do Mega Drive por Toshiharu Yamanishi. E o rock que foi uma marca registrada na série Thunder Force, né? Se vocês sentiram o peso do rock nessa faixa, vocês não têm noção do que é o Thunder Force 4, que é rock pauleira do início ao fim. Muito bom mesmo. Chegamos então, amiguinhos, ao final do programa. Ouvintes do Som do Cartucho e do Assoprando Cartuchos, deixem seu curtir lá na nossa fanpage, né, do Facebook. Vocês sabem onde me encontrar. Estamos lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Deixem lá seus comentários. Avaliem a gente no iTunes, se possível, porque ajuda bastante. E vou ficando por aqui, fechando esse episódio de hoje com o clássico Darius 2, também para o Mega Drive. Com a música Olga Breeze, por Hisayoshi Ogura. Darius 2, que trouxe, né, um elemento diferente. A jogabilidade não foi nem tanto algo que chamou a atenção, mas talvez os personagens com quem você enfrentava o tempo todo eram peixes, né? Eram todo com aquela temática aquática. Peixes, tubarões, que não deixa de ser um peixe, claro. Lulas, como é, polvos, enfim, ostras, era todo, o lance todo era uma parada totalmente aquática, só que não se passava no mar, né? Se passava no espaço, só os inimigos. Beleza, então, ouvintes do SoundCloud, se chegaram ao som de cartucho através dessa plataforma, por favor, considerem assinar o feed do Assoprando Cartuchos, que está na descrição aí da faixa. Beleza, então, um abraço aí para todo mundo, uma excelente semana. Nos encontramos então no próximo episódio. Falou, galera, até mais.